minha bota. Uma cota juntando que sobra, veneno de cobra, gruda e fala igual bactéria morta. E eu faço vacina pra olho gordo que cola em cima. Me assino blindo e vendo enquanto dia a dia ensino. E tô pra fazer uns versos sem massagem na minha cidade. Os moleque da mesma idade só liga pras drogas que alucina. E de briga por mina, tô pra somar e faturar um din com essas rimas. Sem carrão do ano eu vou baixo, perdido há um tempo. E no tom me acho e me encaixo no ócio. Pequenas empresas e grandes negócios. Há quanto tempo corro atrás, já tô virando fóssil. Faço o que posso pra não passar currículo no 12. Toma essa dose, rap é compromisso, não é pose. Cai do sofá, meu sono é profundo. Meu sonho é constante, meu flow vagabundo. Que eu toco adiante, a base é um nojo. Tua base de miojo, há vários dias bastante. Subi nutrido, subi julgado. Subi é treta, pai super atrasado. Subi desenvolvido, governado por Michel. Supervisionado apenas por meu Deus do céu. Piedade dessa terra, peço férias do amargo. Meus tragos segue pesado, sistema respiratório em pane. Que se dane o dano. Razei esse pá danado, erva daninha tá danada. Querendo que eu me engane. Exame de vista na avaliam minha visão. Porque eu vejo além, eu sou refém da minha missão. Vim de longe com mensagens amassadas na mochila. Quero estrela pra poder pagar a minha condução. E como todo teclado, o grito chega até você. Pode crer, tenta ver, para pra ouvir. Bigo AMC fazendo telhado. A nossa revolução começa por você. Ninguém é limpo em um país corrupto. Inepto, indébito te faz crescer. O zói na marmita com a mente inóspita. Dogma e valores pra manter. A dor bem-vinda e o ódio é solto. Então escolta os pensamentos, é a cota. Os mano na bota, tá tipo como. Vê se me solta e o dry eu tomo. Durma, acorde como a mente dos parasita, domo os demônios que visita e quito essa geração de mitos. Eu me abraço com a música e sei, pisando nos caminhos que tracei. Firme e forte na labuta e despido de vaidade. Salvo na conduta da minha própria malandragem. E cada um tem sua verdade, preso nos anseios de suas particularidades. Finge que não sabe e não querem ver, degustando em verdades que são impostas a você. Um sonho fútil de ser mais um personalité. Modelo indigesto adquirido na TV. E segue o doutor e Lucien em seu papel. Mais um abutre sentado no banco dos céus. Exemplo de homem, bom discurso e fiel. Intocável na cidade de arranha-céu. E os caminhos sempre são traçados pelo político que manda e desmanda no estado. O panorama é cinzento, insustentável. A esperança uma criança com sorriso inabalável. Com sorriso inabalável. Tem aquela ideia de que o cara falou pra um rei assim: você quer saber o que o seu povo pensa? Fica entre eles e ouça a música que eles ouvem. Você vai saber o que tá acontecendo com o seu povo.